15 flying direct to Duna position. Salvador, o TAN-3-1 9-1, poderia, por gentileza, coordenar para onde bridge? Ok, TAN-3-1 9-1, está passando 140 em subida. Chame agora Recife na frequência 1251 e solicitação direta ao centro. 1251, tenha um bom dia, senhor. Boa semana. Igualmente, obrigado. Obrigado. As aeronaves em aproximação, sem necessidade de cotejamento, a torre informa chuva leve sobre o campo. Pista molhada. Salvador, TAN-3-8-9-1. Prossiga. É, só pra confirmar, após Leda, voa direto ao bridge? Afirmativo. Já voa pra bridge na aerovia, Pesulu 6. Ok, nosso plano tava Pesulu no zero, pra interceptar bridge. É isso, mas como a saída já é da El Leda e depois voa de Leda pra bridge, aí o trecho da Pesulu no zero, na verdade, não é voado, né? Quando chega a bridge já é Azul 16. Então, obrigado. C28, gostaria de pedir o Romeo Fox 18, mas acha que é melhor pedir pro centro, né? Ok. Raciocínio foi perfeito. Tá passando 120, chama Recife em 12545. 2545, obrigado, ótimo domingo. Boeing 737, aeronave que o precede na aproximação. Está monitorado, obrigado, Azul 447. Webjet 6725, beleza, para Duna, na autoridade ali. Passou na autoridade ali, 6723, da Webjet. Azul 4076, sob vetoração para sequenciamento. Esquerda para o 040, limite ao lock. 040, limite localizador, azul 4076. Azul 4076, redução 170 nós, reporte localizador. Estabilizado o Nenê, o Nenê, o Nenê, o Nenê, o Nenê, o Nenê, o Nenê, o Nenê, o Nenê, recebida mensagem, 3 do externo, torre 118, decimal 95. 195 a torre, web 623. Azul 476, por gentileza, a sua velocidade. Azul 476, por gentileza, a sua velocidade. Ok, entende. Torre de Salvador, bom dia, esse é o web 6723. Tá uma milha do externo, já avistando, baixada armada. Web 6723, tráfego avistado, ajuste no 0, 1 no 5, vento 1 no 40 graus, 1 no 0 nós, livre pouso, cabeceira 1 no 0. Pouso no 0, 6723. Décimo 95, ponte para ponto, 4433. Ataque para direita, baixada no 0, 2295, bom trabalho, 4433. Azul 4076, número do marcador externo, redução para a velocidade final de aproximação, chamei full e LS. Azul 150 nós, e chamarei 1244, 4076. Tanto 2 1 6, reautorizado 2000 pés, direto Duna, livre LS, reporta estabilizado no lock. Tanto 3 2 1 6. We are clear to send the new down, and we will establish on island approach at 321. Roger, sorry, I forgot that you are speaking English, please. No problem. Ok, para Guarulhos, Salvador. Autorizado, 340 nível via Bridge, Pesula 16, Belo Horizonte, para Guarulhos, decola 90, curva direita. Saída da El Ledo, depois voa Bridge, aciona 5001, controle frequência 208. Bruno Salvador, boa tarde, voo 1754, informação Lima. 1754, bom dia, sem identificação, desce 3 mil pés, direto Duna, vigilância radar. 3.000 pés, direto Duna, confirma ajuste. 1.0, 1.5, gol 1.7, 1.4, 1.7.5.4. Sim, 1.0, 1.5, gol 1.7.5.4. examine a medida externa do visual com a pista. Negativo, visual estabilizado, completo audiovisual, no quartel 4.6. Quem complete a aproximação, torre 118, decimal 95. 1895, obrigado, operar. Dados de unidade, câmara paga. Observador, muito bom dia, azul 4076, baixou, prazer passar no externo. Azul 4076, continua a aproximação, segundo para pouso. QNH 10 no 5, vento no 40 graus, 109. É na sua escuta para o link pouso. Estou preenchido aqui em Salvador? Direito, chame solo, 1, 2, 1, decimal 9. 19, 6, 2, 3. Deixa um pouquinho. Fiquei aqui no sistema, pelo menos no sistema aqui não tem nenhuma mensagem de plano do seu voo, ok? É de Salvador pra onde? Santos, 0 graus, 0 mais. Depois, 9 horas, tá baixando atrasado, 4 horas, 7 e meia. Do seu voo, não, ok? Não sei se houve algum problema em conquista na transmissão. Eu vou ligar pra IS aqui, mas de qualquer forma seria bom fazer contato com a Sai Tráfico, caso não tenha, já providenciar aí pra preenchimento imediato para decolar o mais rápido possível, ok? Tá ok, sente. Reis 144, bom dia, sem identificação, desce para 4 mil pés, altímetro 1015, voa Duna, da presente. Está presente, Duna 4015, 3144. 3216, join and localize your course, and we have the running line. Roger, Dunn 3216. You are 3 miles from the Altamar. Complete the left final approach and you switch your communication to the tower at 118.95. Switching tower 118.95, 3216. Azul 4076 no solo aos 21, livre à direita, chame solo em 121.9. Direita solo 219, 4076. Azul 4463, visual com tráfego final. Azul 4463, após o pouso do mês, autorizado a alinhar e manter cabeceira. Após o pouso do mês, a linha mantém cabeceira 10, 4463. Tá 3216, vento 130 graus, 12 nós, ajuste na 0, no 5, livre pouso, cabeceira 10. Ok, clear lander, 1A10, 3216. Sun 3210, QNH 1015, check landing gear, clear to land runway 10, wind 130 degrees, 12 knots. Clear land 10, landing downlock Sun 3210. Mas no sistema não chegou não, que a conquista com certeza houve algum problema de endereçamento. Estou chegando com o centro de controle aqui, só um minutinho. Até a posição, 6723. Não vem devido, pretende decolar da 0 ou 7? Salvador, Chevrolet 62, 13 para o TAC. Ficamos com POB de 126, autonomia de 4 horas, pernativa Guarulhos. Tive táxi à direita até a ponte espera, torre 18, decimal 95, regular. À direita, ponte espera 1895, 6312, 6213. Ok, sente aguarde. O 6723, esquerda, portão 4. Esquerda, portão 4. E o 4076, esquerda, seguindo o Web, vai ser o portão 09 aqui. Portão 09, tá certo. 754 para 2000, 1015, livre LS, reporte. Gente, 2000-1015, autorizado ILS. Se for trair, estabilizado, gol 1754. Na escuta. A 17 com a direita na saída da borra, depois voa direto conquista. Aciona 5017, controle 201. Graus 109, tive decolagem cabeceira 10. Decolagem 10, hoje quanto está certo? Baixo 208, para acionamento táxi, contato torre de 895. Salvador Ground, good morning, 3216, runway located via Echo. Roger, continue Alpha and report before Juliet. Via Alpha, report before Juliet, 3216. 3895, livre acionamento, puxa-me táxi. Autorizado, porta táxi, 3295. Azul 4463, decolado aos 27, chame controle 120, decimal 8. 208, bom trabalho, 4463. Salvador, Xané 6213, ponte espera da 10, pronto. O Xané 6213, alinhe e mantém cabeceira 10. Azul 4463, bom dia, contato radar direto Leda, vigilância. Direto Leda da presente, 4463. Santo 3144, controle décima, tem 3000 com 10 no 5. 3000 no 5, 3144. Bom dia, sem identificação, vigilância, voa Duna 10 para 4000 com 1015. 6213, aguarde teste para decolagem. A aeronave que decolou sua frente tem o mesmo perfil de saída. Por gentileza, aguarde. Está autorizado, chama pelo táxi. Ele é o posicionamento 10 do 6714. Para o táxi, está 3895, 187, Galeão, 4 horas. Livre o táxi à direita até o ponto de espera. Chame 3895 para decolar. Livre táxi 895, está 3895. 3895, ingresso parte, portal 2. My apron to gate number 2761. Serra 9000 Vitor, reporte para táxi. Ficou 4 estabilizado, visual com a pista. 754 ciente, passou Duna, livre LS, torre 118-95. 18-95, gol no 754. Confirme, pronto para táxi? Só pelo táxi. Ajuste no 0 no 5, reporte o ponto de espera da papá. Espere pronto, está 3895. Está 3895, mantendo o ponto de espera. É 6203, decolado aos 31, chame controle 120, decimal 8. 108, bom dia. Torre Salvador, boa tarde, gol 1754, ou manilha do externo, baixou e travou. Gol 1754, tráfego avistado, ajuste 10, 15, livre pouso cabeceiro 10, vento 130 graus, 10 nós. Autorizado pouso na 10, gol 1754. Fuso horário, para nós ainda é um bom dia. Desça para 5 mil pés. 1015, direto Duna, identificação, vigilância, 141. Serra Novembro Exito, autorizado ingresso na 197, a porta alinhada pronta. Azul 4465, fica espação no 50, direto Leda, após Leda e Léo. Chama agora Recife 1251, boa viagem. 251-4463, obrigado, bom dia. Bom dia. 3144, desce para 2000, livre LS com 1095, chama estabilizado. 2000-1015, portal estabilizado e via 10, 3144. Tá livre o táxi via Pátio Índia até a ponte espera, confirme sua POB. POB de 127 a bordo, 127, livre o táxi via Pátio Índia, vai exportar pronto? Seu ativo, pronto para a torre 1895, 674. Vamos lá, 1895, 674, bom trabalho, bom trabalho. 213. Prossiga, Xanã 6213. Ok. Feita a coordenação com o centro e em virtude do senhor estar conduzindo a bordo uma companheira nossa aqui do trabalho de altíssima estima por nós todos, o senhor autorizou o senhor voar direto o bridge. Ok, muito obrigado. Voa no bridge, Xanã 6213. É sempre uma satisfação poder conduzi-los, conduzir o pessoal aí que nos proporciona aí o tráfego aéreo. Ok, o nome dela é Fabiola, está numa dessas poltronas aí no avião. Pode falar no alto-falante que ela fica bastante emocionada. Fabiola, pode deixar então. Ela trabalha onde? Aqui no APP. Pode deixar. Na hora que chegar no Rio, ela vai ligar pra vocês. Ok. Obrigado, falou. Voo 1754 no solo aos 35, livre à direita, chave solo em 121 decimal 9. 209, livrando na Fox do 1754. Terra Novembro Vitor, decolado aos 35, chame controle 120 decimal 8. 208, graças. Seis táxi via Alfa e Juliette, portão 8, não me escuta. Alfa e Juliette, portão 8, bom, 754. 0015, direto Arco. 3000? Sim, 3000, direto Arco. 3000, direto Arco. Qual é o motivo da restrição? Bater 3 milhas, senhor? Você tem condição de passar os 110 antes de 15 milhas? Afirmativo, companheiro. Tem que perguntar primeiro. Tem condições de subir e manter o 100, passar os 110 em subida antes das 15 milhas? Afirmativo, companheiro. O controle não copiou. Afirmativo, senhor. Temos condições de passar 15 milhas acima do nível 110. Vamos subir e manter a 260, Serra Nova Brasília. 3144, Torre 118-95. Ele é 18-95, boa tarde. Boa. 3804, desce para 2000, livre LS, chama estabilizado. Está atingindo 2000, livre LS, chama estabilizado, controle. Confirmo. P6741, no visual com o Airbus da TAM, na longa final. Afirmo. Após o pouso, mesmo autorizado a alinhar e manter cabeceira 1-0. Após o pouso da aeronave, ali, mantenha o 7-4-1. Salvador, bom dia, Stan 3144. Stan 3144, bom dia. Ajuste no 0, no 5, cuja aproximação, reporte baixado, travado, aguardando pista livre. Baixou e travou, aguardando pista livre, 3144. Sim, 3000, 144. Desce para 3000, gol 9-4-1.